digno de receber, digno de receber toda honra, digno de receber, digno de receber toda glória, digno de receber, digno de receber toda honra, digno de receber, digno de receber toda glória, pois só tu és rei, pois só tu és rei, pois só tu és rei. Meu coração, pois só tu és rei, pois só tu és rei, pois só tu és rei. Declara ele que é digno. Digno de receber, digno de receber toda honra. Digno de receber, digno de receber toda glória. Toda honra, digno de receber, digno de receber toda glória, pois só tu és rei, pois só tu és rei, pois só tu és rei, no meu coração, pois só tu és rei, pois só tu és rei, pois só tu és rei, no meu coração. Exalte ao rei, digno, digno ele é. Toda glória. Adoramos, adoramos, adoramos. Que as reis, que as reis.